Conversas Aleatórias. Foram precisas passar 131 emissões para a 132ª ser gravada num estúdio anormal. Não é verdade, Joaquim Pereira? Oh, se é. Sim. Estamos aqui os dois. Num sofá. Há patrão. A falar para um gravador. Ah, pois. Aliás, os ouvintes notam logo a diferença no som, na qualidade de som que vem cá para fora. Que hoje foi uma emergência, uma catástrofe que eu para aqui. Ah, foi? Onde é que saiu a catástrofe? Imagina. Foi um tsunami. Ah, um tsunami. Foi. Levou-nos a aparelhagem toda, de maneira que tivemos de improvisar. Muito boa tarde a todos. Hoje... De uma forma diferente. Hoje estamos literalmente numa sala caseira, com um televisor à nossa frente. Olha, se quiser, metei na RTP Memória, que a gente depois também... Estou a ver cá, deixa lá a televisão. O jogo já ia ligar, não? Para ver umas catraias de outros tempos. Era para ver se me distraía. Ou se ia buscar qualquer motivo. Exatamente, qualquer inspiração. Do governo, por exemplo, que agora não falam de outra coisa. Hoje... Você vai ter que aturar-me daqui a um bocado a falar nisso. Vai levar. Hoje, ainda sem o Carlos, e com também uma presença animal aqui à nossa frente, um gato que anda aqui a passear, lá está, nós estamos literalmente numa casa à nossa vontade. Já está a espreitar, Decidimos, será que ele ainda vem participar aqui no programa? Decidimos inovar e participar, gravar de uma forma diferente, uma forma que nunca tinha sido aqui no Conversas Aleatórias, para a emissão 132, para domingo 29 de novembro de 2015, gravada no dia anterior, sábado 28 de novembro de 2015, de uma forma diferente. Decidimos, de vez em quando convém também a gente... Ah, pois, variar. Porque senão entra-se numa rotina e começamos a adormecer. Muito bem. Mas isso é o que você faz todos os programas, as pessoas é que não vêm porque estamos numa rádio. Vamos, neste programa temos vários tópicos para analisar por semana, como frase, recordação, insólito, lição de história, passagem da Bíblia, até uma imagem, se quiserem, registo e notícia. Eu disse estes todos porque estes todos vão passar pela emissão de hoje. Para já, vai ser uma emissão muito diversificada em relação a tópicos base. Para já, uma frase que vou tentar misturar com recordações pessoais de Joaquim Pereira. Contexto. O contexto é que no fim de semana passado, já passou mais de uma semana, acho que foi no sábado à tarde, mas foi após a nossa última gravação, portanto ainda se enquadra na emissão de hoje, no fim de semana passado, num programa da Antena Hoje, na Antena 2, portanto em entrevista à Antena 2, a Maria Filomena Mónica, autora de um livro muito recente chamado A Minha Europa, falam sobre viagens e tal, deixou lá uma frase que me ficou na cabeça, que foi, ela estava a retratar, a detalhar, como é que as pessoas hoje em dia, sobretudo, sei lá, dos 40 anos para baixo, talvez por aí, se completam ou como é que preenchem as suas viagens a pé pelos monumentos, quer cá, quer lá fora. E então as pessoas estão e esticam o pau da máquina fotográfica, não é? Esticam o pau para tirar uma fotografia, depois pedem a alguém, olha, tira uma fotografia, não, agora aqui, agora deste ângulo. E pouco olham para aquilo que estão à volta. E a frase da Maria Filomena Mónica, que eu confesso desconhecia esta senhora, esta autora, mas ela diz assim, porquê é que as pessoas não ficam em casa a olhar para o espelho? Já que há essa noção tão narcisista de eu estou aqui nestes sítios históricos, mas o que interessa, mesmo assim, é eu, e eu, e mostrar que estive aqui, e assim, e agora deste lado, concordo plenamente com ela, que as pessoas estão com uma noção de eu é que interesso, lá está, mais valia ficar em casa a olhar para o espelho. E eu pego na recordação de Joaquim Pereira, antigamente, sem máquinas fotográficas, sem paus, sem telemóveis, havia talvez um desfrutar diferente dos sítios onde se visitava. Creio não, sei que o Joaquim já esteve em vários, era diferente, não é? Do que hoje em dia se vê por aí os visitantes, os turistas. No nosso Portugal, principalmente no nosso Portugal, e na minha Galiza... Porque reparem, no nosso Portugal e na minha Galiza. Porque eu ainda sou arraçado de galego. Vi esta semana um papel passado pelo consulado espanhol para confirmar que o meu avô tinha nascido lá nas Galizas e trazia uma fotografia dele. Ora, isto veio um bocadinho fora de contexto, mas aproveito este momento que me toca bastante. Esse meu avô materno, portanto, pai da minha mãe, eu era a companhia dele, dele e da minha avó, que a minha avó era portuguesa, ali do Cocujais, Oliveira das Meias. E eu, desde pequenito, fui habituado a conviver, mas principalmente a dormir. E lembro-me perfeitamente desse meu avô, com as suas longas barbas brancas, parecia quase um profeta. E não tenho nenhuma fotografia dele, porque eu ainda era um miúdo quando ele morreu. Que se tivesse, mostrava aqui nesta emissão, não é? Aos ouvintes. Claro. E conclusão. E aquilo não chocou no bom sentido, fez-me lembrar pessoalmente. Eu tinha na minha memória e veio confirmar aquilo que eu realmente tinha. Foi uma coisa que eu gostei muito. Agora, Portanto, sobre as visitas. virámos agora para as viagens. Eu sempre, não é por ser de outra época, que eu sou já do tempo da pedra lascada, mas eu, quando ia para um passeio, não era para ir às compras, nem era para ir isto, ver aquilo. Eu era para ir ver o âmago. Eu ia para as zonas velhas das cidades, ou das vilas ou aldeias, Ver as origens, para não é? ver as origens, ver aquilo, entranhar-me naquela maneira de viver e como era e como não era. Apreciar também. Apreciar, analisar, sentir. E era uma forma de estudo dos tempos de outrora, da maneira de viver de cada povo e como é que viviam e faziam. Claro que tirava as minhas fotografias, mas coisa curiosa. Eu tirava às pessoas, principalmente à minha mulher, ao meu filho, aos meus sogros, tirava a fotografia a eles. E muito raramente Aparecia. o meu sogro lá me tirava uma fotografia. Porque eu não ia ali para eu ficar ao pé daquilo ou daquela. Eu era para ali para meter no meu íntimo aquelas imagens que eu estava a admirar. E era assim, foi assim por todo o país, e pela Galiza, cheguei a ir até à Corunha e mais sei quê. E não chorava por não ter fotografias suas, pois não? Não Oh, era uma tristeza imensa, enfim, um se eu te parto disser, coração. eu já tenho, em conversas íntimas que temos tido, que eu tenho, felizmente, até à data, e tu és prova provada de muitas coisas que eu digo, eu basta-me pensar numa situação, ou numa rua, ou nisto e naquilo, e eu, a minha mente, quando estou a falar, eu estou a ver aquilo que estou a falar e estou a dizer, não é só dizer que é uma rua tal, não. Eu, quando estou a falar, eu vejo, e quando me lembro desses passeios que fiz, até situações caricatas, eu lembro-me do momento próprio, do momento oportuno em que aquela coisa se deu. Ora, para que é que eu preciso de fotografias? Fotografias tenho eu. Está no seu computador, na sua mente. O que as pessoas agora fazem fotografias para depois me terem no computador E e depois nunca nunca mais. mais as veem. Nunca. Nunca mais as pegam, né? E depois se mostram, já não sabem dizer onde é que estiveram. É essa também a anedota. Honor, tu sabes muito bem que eu tenho exemplo disso aqui em casa. Eu vou para ali, vou para lá, vou para lá. O meu filho fotografa, fotografa, fotografa. Eu nunca vi fotografias nenhumas. Eu, se me quiser lembrar, se eu não fosse a esses sítios, os sítios que eles foram sozinhos, eu não sei porque nunca vi. Agora, eu quando ia, tinha máquina fotográfica e tirava muitas fotografias, até paisagens, isto e aquilo, ou monumentos até, mas aos monumentos ou aquilo. Agora, estar-me a tirar. Sem empenastros ali no meio, ou autorretratos. Estar-me a tirar a fazer caretas para a máquina. Oh, Ah, já, ficava em casa a olhar para os eu filhos, quando pois. penso, quando passo na rua e vejo essas situações, dá-me cá um formigueiro. Bom. Formigueiro, passamos de frase e recordação da semana para um insólito que foi publicado na segunda-feira no Jornal de Notícias, por causa de um padre, o Sr. Belmiro Coelho da Silva, há um que ele já tinha anunciado em setembro, durante as festas depois das festas da Nossa Senhora da Saúde da Terra, ele tinha anunciado que deixaria de participar na cerimónia que antecede o fecho do caixão, dos funerais, obviamente, e que ocorre na capela mortuária ou na casa do próprio defunto. Ou seja, ele concretizou isto na outra sexta-feira, no dia 20. Ele passava a esperar a cerimónia no adro da igreja, ou na porta da igreja, não sei o quê. Passava Não de. fazia a missa de corpo presente, chamada assim. Não é bem isso. É aquela coisa Pois que é, antecede. pois. Não vai à casa do próprio defunto, não está lá antes do fecho do caixão. Pois, o que era Portanto, habitual nas aldeias. pronto. E ele justifica isso por causa das dificuldades físicas próprias da idade. E ele que tem 88 anos. O Nuno, não Cá, estava. eu não acabei. O povo revoltou-se. E Claro. então o povo chega e diz: toda a vida o padre foi buscar o corpo à capela ou à casa. Acho mal o que está a acontecer. Acho mal, os problemas da freguesia ocupada já não são agora. Ah, isto já vem do tempo, não sei o que é. Esta situação é estúpida. Quem é que diz isto? Diz a Maria Silva, o Manuel Silva, o Joaquim Silva. São todos meus primos. Isto é da Bragão. Ah, não me diga. São E todos os teus nós hoje, primos. pela primeira vez, fomos viajar até Bragão, terra que o Joaquim sabe tem ligação direta com os meus antecessores familiares, já há muitos anos, mas tem. Eu não nasci lá, nem eu, nem pai, nem coisa. Mas. O teu avô já nasceu há 80 anos. Não, nem tantos, mas sim. 80, 30. 80. E então eles queixam-se. Isso para mim é insólito, isso para mim não entra na notícia. Porque se há um homem que tem 88 anos, bem, para já, ainda admira ele de ser padre e pronto. Tem 88 anos, claro que é natural ele limitar as coisas físicas, as suas deslocações e não sei o quê. Agora, depois disso, depois de ele já ter anunciado, agora que concretizou esse anúncio, qual é a razão para as pessoas se revoltarem? Que troquem de padre, se Oh, quiserem, Nuno, se eu vou dar conseguirem. o caso pessoal. Que você foi padre e não ia às Não. cerimónias fúnebres. No meu cotidiano, e ainda só tenho 78, já vou a caminho dos 79, são 10 anos de diferença. E eu já sei o que me custa fazer certas operações, por exemplo, aqui em casa, ainda ontem, Com os essas coisas. pés. Já me custa fazer muita coisa. Agora, por favor. Um homem com 88. 88 anos, quase nos 90, Ainda estão à espera que ainda estão ande à espera que que ele ande lá ande no outdoor. ali, todo porreirinho da vida? Mas Oh, isto tudo tenham para dizer o quê? paciência. Isto é um insólito, mas isto, claro que também é uma marca pessoal minha. O título do Jornal Notícias é Povo Revoltado com um padre que espera funeral no adro. Isto foi a maneira da Bragão vir das notícias, porque senão, o Oh, que é que vem? senão ninguém conhecia a Aragão, a Ninguém não quer. sermos nós. Não, olha que o Miguel Araújo e os Azeitonas, o próprio Azeitonas, foi lá tocar este ano, Ai, nas festas da sim. Senhora da Saúde. Ah, Oh. que eu estive lá, pois. Bom, vamos à parte habitual do Joaquim Pereira neste nosso programa, o nosso professor de História, já que o José Hermano Saraiva já faleceu. Agora vamos até o dia 25 de novembro e as nossas habituais efemérides. 25 foi que quarta-feira. Quarta, Quinta. quarta, quarta. Terça foi 24. Quarta-feira. Não, senhor. Bom, vamos andar à porrada. Se hoje é Sim, 28, hoje quatro, sábado. sete, oito, sete, quarta-feira, Pronto. certo? Já vai haver. Certo, sabes que eu Que é que. estou velhinho já. É, os 88 anos Já do sou velho. Belmiro. 25 de novembro, o que é que aconteceu? Ora bem, em 1845 nasceu na Póvoa de Varzim aquele que foi um dos maiores escritores portugueses com uma escrita pura e beleza. O Nuno assina por baixo, que foi o. José Maria, era José Maria, essa de Queiroz. Entre muitos que eles têm aí, eu por acaso tenho-os quase todos, não é todos, mas quase. Os Maias, a Casa de Ramírez, Em luxo, casa dos amigos. a Ilustre Casa de Luís, eu só tenho estes dois aqui apontados porque senão o caserno e nunca mais acabava. Sabe que na Póvoa tem lá Tem, monumento, é a coisa casa. até de pedra, um conjunto de livros em pedra, em homenagem a ele. Sim, Nós sim. estivemos lá. Tivemos, bem. Eu lembro disso, por isso é que estou a Nós dizer. somos viajados na cultura. E não tiramos fotografias a nós próprios Olha, eu estou a ver. enquanto estávamos lá a ver. Eu estou a ver aquele larguinho Exatamente, com a água e com os com a banquinhos, a água e coisa. Exatamente. a ver lá aqui. Estás a ver? Não é preciso queira a fotografia. Eu estou a Exatamente. ver. Ora bem. E mais? Agora. Foi em 1845. 45. Já teria sido 70 anos. Já era uma idade de Tinha respeito. 104 anos. Mais. Agora, em 1510, Afonso de Albuquerque, mais um dos portugueses ilustres, conquistou Goa. É mais uma das nossas conquistas de bem-fazer e mal-haver. Porque para conquistar tem de se matar muita gente. E eles não nos receberam ali de braços abertos. Oh, meus amigos, como é que são? Venham para tomar um chazinho. Não, senhor. Foi matar, matar e ocupar aquilo. É mais uma. O que estou surpreendido é do Joaquim Luís Pereira não referir nas obras de José de Queiroz o crime do Padre Amaro, que Ok. metia mulher nua, que metia coisas assim. Eu São sei que você. tantas, tantas, tantas. E a relíquia? Ora, está. Mas o crime Eu do Padre fui. Amaro eu acho que você gosta mais. A Cheira-me. relíquia Sim. eu via no teatro em Lisboa, quando estava em Lisboa. Fui ao Teatro Maria Matos. Parece que foi no Ainda Teatro existe? Maria Matos. Parece. Eu, quando estava em Lisboa, era um teatreiro. E agora ainda é? Faz cada fita. Ai, para fazer teatro é comigo. A minha mulher nunca sabe quando é que eu estou doente. Eu começo. Ai, ai, ai, ai. Mas é sério, é Ai, ai, ai. brincar. Olha, é mais uma que eu tenho, mas eu não conto. Bom, não interessa. Quer dizer, e então vi essa peça em cena com o Assis Pacheco e tantos outros. Lá estou eu a ver outra vez a A Lisboa. imagem à frente. Era como se. E é para as efemérides estou. As efemérides são feitas. E agora vamos entrar aqui num conjunto de tópicos que se inserem todos no mesmo acontecimento. Que foi a mudança de governo na quinta-feira, da Ah, direita para a pois. esquerda. E é que tivemos aqui, eu consegui discernir ali no meio vários tópicos para o nosso programa. Era diz lá. Começamos pela lição de história, porque quer se goste, quer se não goste, fez história na política portuguesa, Ah, na pois. democracia, em 41 anos, desde o 25 de Abril. Nunca houve. O partido que perdeu é agora, tem agora o primeiro-ministro e está agora a Neste formar o governo. país estamos sempre a aprender É coisas. uma É um país muito alternativa. culto, estamos sempre a aprender. É só o que eu digo. A alternativa é inédita e pela primeira vez o Bloco de Esquerda esteve no Palácio da Ajuda, ou seja, esteve na tomada de posse de um governo. E nos últimos 40 anos foi a primeira vez que o Partido Comunista Português, o PCP, esteve lá porque nos primeiros tempos teve. Diga, faz favor. É precisamente confirmar isso. Que no, ainda no final. Depois. Nunca tinha conquistado nenhum lugar no PC. Não, o PC já tinha estado No logo no governo. início. Ah, isso no início foi Mas naquela agora. É balbúrdia balbúrdia, toda depois, claro. Mas dos em não sei termos quê. normais, digamos assim, Ah, não. o Bloco de Esquerda, claro que foi a estreia, que é um partido recente, mas o Depois PCP. começaram a ser partidos PS, PSD, PSD, Pronto, PSD, PSD, PSD, mas PSD, PSD. agora, estes agora dão o aval. O insólito aconteceu à mesma hora, portanto, entre as 3, 4 e 5 da tarde de quinta-feira, quando houve uma sessão no Parlamento em que os deputados começaram essa sessão, os deputados da esquerda, começaram essa sessão como oposição e terminaram a mesma como governo. Porque enquanto estava a decorrer a sessão, estava a decorrer a tomada de posse e as assinaturas do Primeiro-Ministro Secretário de Estado. Foi algo também inédito, não é só alternativa Lá única. está Temos aqui um tal momento coisa. insólito para. A porcaria mesmo. As moscas é que se Mas trocaram. ficaram lá no mesmo sítio. Mas Pois. o estatuto mudou. Durante a própria sessão, não sei se você está a imaginar. Estou. Durante a própria sessão, aqueles eram oposição, mas quando a sessão acabou, Já. já eram governo e os outros é que eram oposição. Este país. Ficaram muito chateados com o presidente da Assembleia da República, porque o Ferro Rodrigues insistiu, confessou que tinha sido ele a manter o programa, e aí eu concordo plenamente com ele, porque ele disse: há coisas mais importantes Para a se tratar. definir do que umas assinaturas, do que a tomada de posse. Claro que é a tomada de posse, mas se há assuntos para tratar entre os deputados, tem que ser naquele dia, naquela hora, que nos outros já são preenchidos, tem que ser. E os deputados, disse uma fonte anónima, Antena Web, e agora vamos baixar o tom, que isto é sagrado. É segredo. Ora, diz lá baixinho. Uma fonte de Sambento disse-nos, e passo a citar, os deputados no final da sessão disseram ao Ferro Rodrigues: Ferro Rodrigues, não falo mais para ti, estou Ai, chateado. credo. Não me digas. Tivemos também uma passagem da Bíblia, isto voltando ao Palácio da Ajuda. Já chegamos para o Palácio da Ajuda, já que estivemos a falar de sítios. Nunca estive lá, Palácio da nem estou a ver onde é. Ajuda. Não sabes? Não sei onde é. Ajuda em Belém. Ah, Os mas é Jerónimos. também em Belém, é ali a ver. Os Jerónimos. Jerónimos, sim. Espera, Tem uns seis não. Jerónimos virados E para a água. lá por trás, lá para cima, É o Estado do Restelo, mas para a não, direita. o Palácio da Ajuda é um palácio É que. lá em cima, não sei. É. Eu depois Tivemos, explico-te com o numa. mapa à frente e tal. Tivemos também passagem da Bíblia, porque eu não sabia que é preciso fazer uma vénia com Jesus Cristo. Não sei se reparou. O António Costa. Para já, todos deram um sinal ao Cavaco Silva ao assinar. Mas o António Costa, antes de discursar, você está a imaginar numa missa, ou seja, já sei que não vai, mas sabe como é que funciona. Não foi. Então foram 40 e Não tal anos. vai, eu disse não foi, eu disse não vai. Cá. Antes de chegar ao púlpito, à beira do altar, antes de uma leitura, ou passa-se em frente ao altar e faz assim, ou no próprio púlpito, vira-se para a imagem de Jesus Cristo ou para a cruz e Repare, baixa-se. eu Eu digo, apesar. faz assim, os ouvintes não estão a ver. Faz assim e baixa-se a cabeça e o corpo, ligeiramente assim. Uma ligeira mesura. Apesar de não ir à missa habitualmente, ainda agora na. Dia destes. Foi o funeral de um primo meu E você foi antes? que. E depois fui à missa, no funeral, fui à missa lá na Capela Mortuária. Na Capela Mortuária, não. Foi mesmo na igreja primitiva de Ramalde. E, mesmo aqui, quando às vezes entro, sem ser à missa, eu entro aqui na igreja do Candal, eu passo por ali, claro que não me ajoelho para Mas dá um dizer, sinal, mas dou um ligeiro sinal abaixamento do de corpo. cumprimento. Sim. E o Anto... Ia dizer, o António Costa fez isso, ou seja, os ouvintes não conseguem imaginar, o Joaquim, vou dar o exemplo ao Joaquim. Está o púlpito à nossa frente, ao sítio onde estavam os cursos, e ele vem, passa por trás do cavaco, por trás do padre, chega à beira do púlpito, vira-se para trás, ou seja, na diagonal, para onde estava o cavaco, como se estivesse lá a imagem de Jesus Cristo, e baixou-se. Ele fez uma ligeira vénia ao cavaco e só depois é que falou. É exatamente a fotocópia de quando se faz uma leitura na igreja. Portanto, tivemos uma passagem da Bíblia também, achei muito curioso. Se tivéssemos uma imagem da semana, claro que aqui não há no Conversas Aleatórias, além da passadeira vermelha, porque aqui é um parecia a chegada para a cerimónia dos Oscars ou dos Emmys, sempre um a chegar, outro a chegar, e agora como é que vem vestido e em carro vem. Para mim, a imagem da semana foi na sexta-feira, no dia seguinte à tomada de posse, e você trabalhou com isso, é muito importante. Num jornal, e em gráficas também se trata disso, é a Ah, primeira imagem, não fales nisso. a primeira imagem a captar os olhares dos leitores. E para mim, a melhor que eu vi, não vi todos os jornais do dia a seguir, foi a manchete do Público, do Jornal Público, em que se vê o António Costa a discursar, no tal púlpito que eu estava a falar, e o Cavaco Silva ao lado, assim com a cara de enfadonho dele, como costuma, aquela cara toda contente, e olhar para o relógio. É o símbolo de quem? Primeiro, nunca mais te Nunca calas. mais E calas. segundo, quanto tempo é que o governo vai durar? Acho que foi uma... este governo de esquerda, esta suposta coligação, este suposto acordo, acho que foi a imagem mais certeira que se Epá, arranjou no dia a seguir, foi na capa do Público. o giro da fotografia é essa. Captar o momento. Surge instantâneos. Agora, não foi esse assim. Isso não tem valor nenhum. É o puro, o É real. o fotógrafo. Fotógrafo. Não é o gajo que está a tirar fotografias. O fotógrafo, o gajo anda ali e não é nada com ele e tchac! Isso é que é o fotógrafo. E apanha. Olha, eu tenho uma fotografia do meu filho, era ele pequenito, ainda era bebé, já estávamos lá em Lisboa e fomos lá para uma mata fazer um piquenique, lá com os lençóis estendidos na relva. E eu tinha estado a beber cerveja e a garrafa estava vazia, pousada. Lá está, tive um golpe de gênio. É que o miúdo pega na garrafa e mete à boca. E com a marca da cerveja, mesmo virada para a fotografia. E ficou aquele ângulo. Ficou, quer dizer, eu se quisesse, claro que era uma fotografia que não era admissível, porque ia contra as bebidas alcoólicas para as crianças, Sim. já naquele tempo. Porque se fosse de outro produto qualquer, que fosse até para crianças, podia ser uma fotografia que podia ser adaptada para a publicidade. O gajo ali todo o riri, Sim. estás a ver? Foi um instante, Foi um momento. eu como tinha a máquina a jeito de lhe estar a tirar fotografias, tac, Ah. e apanhei, por acaso, eu hei de ver se onde é que aparece a E fotografia. aquele momento, porque o ângulo também enquadrou os dois, foi muito bom. Do António Costa a falar e o Cavaco, quem Pois. diz? Primeiro, não te calmas e depois vamos ver quanto tempo é que esse teu governo de esquerda vai durar. E é isso, vamos ficar à espera. Esse gajo tirou essa fotografia e merecia um prémio. Não é preciso tanto, mas pronto, mas calhou Não, bem. mas porque. Aproveito também, depois lição de história, insólito, passagem da Bíblia, a imagem, se houvesse imagem aqui no Conversas Aleatórias, um registro escrito que apareceu no dia a seguir, também no Público, por acaso, o Público esteve em grande nestes últimos Ai, dias. mas. Porquê? Por causa das misturas que temos neste governo, que nunca houve noutros. O primeiro-ministro, basta olhar para ele, é de origem goesa. Ele vem lá das Goianas, lá da E Serra das quem? O Goianas. primeiro-ministro? António Costa, ele é de E origem. depois está também príncipe. A Francisca Van Dunen, que é a ministra da Justiça, é a primeira negra em Portugal. Ela é angolana, É é angolana. negra, é a primeira, quer angolana, quer negra No governo. no governo. E temos o Carlos Miguel, que é um secretário de Estado, já não me lembro de que pelouro, digamos assim, que é filho e neto de ciganos. Ah, por isso é que o outro disse o cigano. Pois não sei. O meu filho chamou-me a atenção ao Portas, dizer, um bando de ciganos e de não sei quê. Não foi por causa disso. Não, ainda bem. Por, até... Não foi por causa disso. Não ouvi o Portas dizer isso, mas se disse, não foi Mas por causa disso. sabes onde é que o meu filho viu? Na internet. Foi. A seguir, no dia a seguir, no Público, vem escrito assim: não vale a pena fazer uma festa por haver assim esta mistura, esta aceitação de pessoas de várias etnias e de outros países. Não vale a pena fazer uma festa, que é uma coisa normal, são pessoas como nós. Mas logo a seguir, ela diz: com razão, a autora deste artigo, não faz sentido fazer de conta que não reparamos. Que é uma mistura e é de salutário. Oh, filho, Nisso acho oh, bem. Nuno, Não é olhar para as raças ou às origens. Se a pessoa é competente, entra. Se não é, não entra. Nuno, eu já tenho dito uma coisa que eu não sei, nem posso ser, é racista. Nós somos uma mistura, uma Qual mestra é a ou quem é um nossa racista? raça? Pois, é a Nós pergunta somos mais uma feita neste mistura. programa. Nós somos, não é? É. Tem de entrar sempre essa coisa no programa. O racismo para nós portugueses não pode existir. Então, deixe estar nesse registro. Ia falar mais? Ou posso E passar? Ah, diga. porque não, Não pode porque existir. depois lembro-me que eu só tenho uma coisa mais para falar. Não, já, a política já acabei, já ia para outro É assunto. toda política. Então voltamos à Assembleia da República, não é no Palácio das Necessidades, mas é no, Em na São Bento. Assembleia da Em República. São Bento. Em São Bento. Sabes onde é que é São Bento? Já lá Sim. estiveste. Já, mais uma vez. Conclusão. Ao fim de quantos anos de governos? Pelo menos, já não falo do tempo de Salazar, que isso já passou à história. Mas já depois de 25 de abril de 1974, quantos políticos, quantos governos passaram por ali? Milhares deles. Oh, milhares. Já viste quantos governos são? Milhares. Desde quando? Desde 74? Sim. Este é o 21º. Então, vê lá. Não são milhares. Está. Pronto, São milhares de centenas. deputados. Se você Pois. multiplicar cada governo por deputados ou por secretários de Estado de Pois, ministros, aí já há milhares. Aí já há milhares. ele me disse. São 3 mil e tal, vamos aqui. Eu li esta semana. Pois. Governo, este é o Sabes qual 21º. foi o achado que. Não sei quem é que teve a ideia. Porque há lá um deputado que é de cadeira de rodas. Sim, do Bloco Esquerdo. E agora? Como é que ele vai para. Não tem condições Não tem para. condições. Não tem. Aos anos que já. Aos anos que há. Estamos na modernidade, na era moderna, e não há condições E para. É ver, há, porque ele está lá dentro. Só que é difícil. Para ele é difícil. não deve estar no lugar dele, com certeza. Ele Não. está num lugar logo de entrada, o que já fica mais Sim, perto pois, da porta para de entrada fazer. e de saída. Mas conclusão. Tem dificuldades, tem. Tanto, não é só de agora, tanto se luta, já aos anos, já é uma política que já vem de longe, que tem já prédios que são feitos já assim. Para os acessos para os deficientes. Uma sociedade de igualdade. Não é? Luta-se pela Não é igualdade entre as pessoas. só escadaria, mas tem de ter Uma rampa. uma Em rampazinha. quase todo um lado, agora vês E isso. uma academia, que eu não digo o nome, não ter uma rampa para os deficientes. Não, ele ter. Eu já ouvi lá dentro. Por exemplo, para entrar, alguém tem um lá. Pode ter dificuldades, mas não sei como é que é aquilo. Nunca tive Não lá está dentro. facilitado. Não. Bom, fechamos isto e vamos para o último tópico. Também já estamos mesmo em cima da meia hora. Em que eu podia. Isto é uma notícia desta semana, do início da semana. Eu ia escrever aqui insólito, misturado com notícia, porque, como os Pois, ouvintes sabem, às vezes é uma misturamos. Ainda mistura hoje insólita. misturamos frase e recordação, agora misturamos notícia e insólito. Mas se houvesse uma categoria do nosso programa que fosse ridículo, eu passo a explicar. Vamos até ao Reino Unido, porque lá também se fazem coisas que, enfim. Ah, O que é que aconteceu? então não Há vais para a América. um anúncio que anda por aí, da Igreja Anglicana, que querem, a Igreja quer, a própria instituição, quer promover um site na internet que chama-se Just Pray, acho eu, justpray.uk, ou seja, reza simplesmente, que é uma maneira das pessoas que oram, que rezam, tentar captar essas pessoas ou tentar uni-las nesta nova era digital, nos computadores e tal. E passa um anúncio a promover esse site, esse portal. O que acontece? Acontece que esse anúncio está proibido de passar nos cinemas britânicos. Ia passar, por exemplo, antes da estreia do próximo Guerra das Estrelas, o Star Wars, em dezembro. Ia passar, obviamente, noutros Pois, filmes, pois. mas a distribuidora que faz essas tarefas para as três maiores estações de cinema no Reino Unido proibiu a passagem desse anúncio. Porquê? Porque considera ofensivo. Sabe o que é que tem anúncio, Joaquim Pereira, para o caso de ainda não ter visto? Não. Tem um Pai Nosso. Com várias pessoas a ver, em vários contextos. Está a imaginar uma pessoa a andar na rua, ou está no carro, ou está mesmo numa O igreja, ou Pai está numa Nosso quer dizer um sinagoga. Cristo. Não, a rezarem um Pai Nosso. Ouve-se um Pai Nosso, as pessoas a Ai, dizer, ouve-se. várias pessoas, tal e tal e tal. E consideram muito ofensivo. Porquê é que eu trouxe isto para aqui? Nós já estamos numa época, eu já demonstrei a minha discordância destes temas noutros contextos, agora é na religião. Nós já estamos numa época em que se atacar a religião de alguém é o fim do mundo. Não, pode. Mas também, se se vê um Pai Nosso num anúncio, também é o fim do mundo. Então o que é que as pessoas querem, Joaquim Pereira? Qual é o Sabes que mal? É que repara, não há referências a religiões nenhumas. Você se virou anúncio, depois vai perceber-me. Não há referências a religiões nenhumas, não há ataque a nada, não há muçulmanos e islâmicos e é o Pai cristãos, é Nosso. o Pai Nosso, várias pessoas, várias etnias ali em sítios diferentes, e Podem no fim ser. aparece o nome do portal. E está proibido o anúncio, pode ser ofensivo. O que é que as pessoas querem? Ai, Senhor de São Valém, sabes o que é que eu te digo? Este mundo está numa porcaria a todos Você os diz isso todos níveis. os domingos, não é? Numa sociedade de liberté, égalité, fraternité. Afinal, não somos assim tão liberais nem iguais uns para os outros, porque não se pode ouvir um Pai Nosso num anúncio nos cinemas, que é proibido. Porquê? Isto está tudo no comando das macroempresas. E de meia dúzia de inteligentes E meia que não são dúzia. cristãos ou não são o quê, e pronto, e não Ah, aceitam. por falar nisso. Vamos fechar. Por falar nisso, vamos fechar. Portanto, voltamos para dezembro, já com a companhia de Carlos Bonaparte, para a semana. Muito boa tarde. E não se zanguem muito comigo, por favor. Porque eu às vezes amo assim umas coisas. Isto é da velhice. Você nervos. São os anos. Fechamos assim a Boa primeira tarde. emissão de conversas aleatórias sem um computador à frente. Já reparou? Não tivemos aqui o monitor. Assim, é mais puro. É A olhar puro. para a paisagem, que não temos paisagem Foi nenhuma. uma conversa Foi uma. mesmo aleatória Hoje e podia entre ser uma conversa de sofá. Não nós. E foi. Podia ser sem gravador, mas para ficar gravado para a é? Para a posteridade. posteridade.